agora, Pazizinho, direto no meu Fox 08. Pazizinho, direto no meu Fox 08, com o B3A. Agora 330, autorizado a decolagem, pista 0, vento no 60 graus, 05 horas. Vento de decolagem, 948, grande contato. Nível agora 330, Golo 648. Estamos em Francisco, frequência 126, decimal 85, alternando 25, decimal 45. Na escuta do controle, a torre informa que a chuva pelo campo está de moderada a forte. Deixa para 2.000, pega e chama o 021. Autoridade elétrica, que eu faço estabilizado. Arda, via estado 0-2021, apontar estabilizado e EDL, chama a frente. Controle, Golo 648, bom tarde. Golo 648, contato radar do colar, se você sair da PUC, ele vai 330. Salve para 330, 648. Rádio-feira, hoje não funciona, porém, para a coordenação, chama 1-3-1-3. 298, desça para 3.000 pés, ajusta no 021. 3.000 com mesmo, então, dá 3.000, uma vez. Aguarde. 3740, copiou o controle? Não, negativo, 3740. 3740, você mantém 3000, tá? Eu registro no 021. 3000, fecha no 021, no PRO 260, tá? 3740. 3740, afirmo, é o número 2 para tentar aproximação, número 1 da companhia, sua posição agora de 3 horas, 7 milhas, rumo nordeste. Ele está descendo para 2000 pés, é mais 320. 3740. E essa daqui que ele precisa? Leste 10 quilos, ciente, afeta o setor oeste da ilha para a estação nível 1 e 05. Olá, Jéssica, Tatiana. Olá. Informação da torre agora é 410, 2 mil metros, chuva leve sobre o campo, porém na aproximação chuva moderada forte. Era uma chuva paciente, vai sendo aproximação, então 3198. É 3198, curva esquerda para a 140, seu ponto estabilizado. 140 vai fazer a estabilização, 3198. É 3740, mais 4 milhas nessa proa, aguarde os motores para a final de leve. 4 milhas, aguarde os motores para 3740. Zero, curva direita para a 350, no início do ventilador, agora é luz, mas eu tenho que acertar. Direita 350, aguardando, está 374. Autorizado em Mamãe Quebec, cruzamento da pista 7, estação 63. Ok. Sim, autorizado em pista 7, estação 10. Pode ficar ligando, para que o senhor tenha uma noção da direita, vai trazer a linha já. Zero, meia, zero, estabilizado, tá 3198. Tá 3198, se não tem nenhum número aí, que eu chamo. 219, obrigada. 3740, vou para 2000, 3100, se não der mais 7800, como estabilizado. 2100, autorizado ONS, Tom Nobel, 3748, chamada de comunicação. Certo. Santos 198, Edition 020, ataque campo. Ataque campo. Confirme, chama todo campo. Agora é negativo. 398, obrigado. Parentíssimo olhado. Acesse, tá 398. Tá 3198, autorizado por pista 10, o vento K1. Tá, seu carro 3198, autorizado na pista. Tá 773, o seu leite está solto. Tá 743, contato com a nossa posição coral. Contemplação de Bonelli, para a intercepção chegada a Bonelli, e o recorte de imagem do ciclo. Chuva moderada e forte, próxima a Duma, e sobre o campo, essa informação foi chuva leve. Será que estimado 400 pés, visibilidade 2 metros. Sala Jarono, libera a direita, chame sala 121, décima loja. Obrigada. Você anda próxima do ano, chuva forte? Não, em chuva tem chuva aqui ainda. A chuva seria sair entre 500 pés, mais ou menos, ali 4 milhas da capoeira. Sim, são então, você faz com a primeira. Contra 743, agora chuva e chuva metros de visibilidade. Sandro 740, bom dia, continua a aproximação, reporte visual, informo pista molhada, teto estimado de 500 pés, ajuste na 020. 020, tá 3740. Altan 3740, seis Altan 3740, altan 0, pista 0, vento variável com 2 nós. Autorizado 11, pista 10, altan 3740. Altan 3740, solo 04, libera interesse e chama o solo, eu não me lembro desse nome. 2743, após o impacto, está autorizado aqui, né? Localizador, o azul 2743. 2743, tinha, eu tô no meu nome, Azul 2743 estabilizado no localizador. Azul 2743, bom dia. Continua a aproximação, reporte visual com o campo. Informa chuva moderada, pista molhada, teto estimado de 600 pés. Sente uma visual. Azul 2743. Azul 2743 é autorizado pouso. Pistão no zero, vento variável 2 nós. Sente. São João, Felipe, você é autorizado a passar o saldo. Também 50, ataque 11 horas, lançamento 105, Charlie 182, realizando lançamento B para fugir. Também 50, você para 2006, ajuste no 020, atualizado 9673, como 0, como segundo. Direita 219, azul 2743. Olhando para cima, contando com o lugar, não está desligado. Cadrezinho 91, bom dia, autorizado. Alinhado do ponto, estamos zero, vento variável com 3 nós. Pessoal, Comando 200, lista 3, no 100, registro no 000, no canal da missão de Espírito. Lista daqui, a sua frequência do setor, olha por conta, por favor. Prisão 91, decolada 22, chame o controle, ano 2028, tá bom? É, com atenção, não, entendeu? Um avião, boa. Atenção, não, 103, vamos no avião, não. 131, 91, contato radar na decolagem, segundo dia, segundo semana, transição da outra, para 203, 208. 300, espera 2003, ajustando 020, autorizado, final da linha 78, como 0, fome sobrevivente. Gente, variável com 3 anos. Pista molhada. Pode autorizar, pista molhada, igual com 2 anos. Bom dia, autorizado. Alinha de Mateus, questão 0. Libere direito, chame o som, Leão, na 2, anda 2, 1, 9. 2, 1, 9, obrigado. Fechou, Leão, na 2, 0, 0, 4, 1, 8, 2, 1, 9. Última aproximação, estamos chuva moderada, pista molhada, reporte com visão com a pista, ajuste na 020. Azul 719, autorizado de decolagem, pista na 0, vento variável com 3 nós. Mais 2719, decolada de 29, chama o controle, Lima 20298, meu amor. 208, muito obrigado, 2719. Nós estamos, 6200. Postana 6200, autorizado pouso, pistão 0, vento variável com 4 nós, pistão molhado. Dá uma olhadinha. Bom dia, 2719, passo mil pés, lançar o voo. 2719, com o caderno do comando. Bom dia, 6191, transição morte, já para o nível 340. Via Salvo 1, transição morte, vai até o nível 340, 2719. Alterna 1, 2, 8, 3, 5. 462, deixa eu ir para 2011, deixa eu ir 0, 2, 0, autorizado, se não é melhor, não é 0, como se não é 0. Eu vou fazer o número 02. Roger, 799, 503, 501, 25, 1,